Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro de tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Já está no ar o nosso programa de hoje, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vamos cumprimentar todos os nossos queridos ouvintes. Me sinto feliz quando chego aqui para apresentar este programa para vocês, porque o rádio é fascinante. Ao mesmo tempo em que eu estou aqui no estúdio de 4x4, 3,5x3,5, 3,5, quanto mede aqui esse estúdio, Severino? Hã? Não sabe? Hã? Rapaz, tira a medida do estúdio para eu falar aqui. 3,5? Então, gente, no momento em que estou aqui no estúdio de 3,5x3,5, eu posso abranger uma infinidade de lugares, de pessoas, de cidades, de países, não é? Porque hoje, graças a Deus, com a chegada da internet nas nossas emissoras de rádio, é possível abranger uma infinidade de lugares. Tem gente me ouvindo na Holanda, gente me ouvindo em Portugal, na França, na Itália, gente me ouvindo nos Estados Unidos, em Boston, em Nova York, em tantos e tantos lugares. Que coisa maravilhosa, não é, meus queridos amigos? Que missão a nossa de poder levar a nossa comunicação, a nossa palavra amiga a tantas e tantas pessoas. Por isso que eu digo para os meus colegas, como é linda a nossa profissão. Ela é sensacional, a profissão de comunicador, de poder falar com as pessoas, conversar, levar entretenimento, música, conversa, bate-papo. É legal demais. Por isso, eu trago a primeira música do programa de hoje, que tem um título bem sugestivo. Eu te amo! Eu te amo além dos limites de um mortal. Eu te amo e é a única coisa real. Tem momentos em que eu sou a tua projeção. Falo pela tua voz, já nem sinto os pés no chão. Meu destino é flutuar nessa estranha dimensão, até ser teu coração. Eu te amo e o sol há de testemunhar. Esse amor, pelo tempo em que o sol brilhar, as pessoas contarão nossa história de amor. E as ruas se encherão do teu perfume de flor. Muitos versos te farei, tu serás minha canção e eu serei teu coração. Eu te amo e o sol há de testemunhar. esse amor. Pelo tempo em que o sol brilhar, as pessoas contarão nossa história de amor, e as ruas se encherão do teu perfume de flor. Muitos versos te farei, tu serás minha canção e eu serei teu coração. Eu te amo, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Se você pegar uma enxada e entregar para um agricultor, ele sabe como fazer uso dela. Se você pegar um microfone e der para o Edelson Moura, ele vai saber como fazer uso deste microfone. Mas a situação hoje do nosso Brasil deveria ser semelhante, deveria ser igual. Se o camarada pegar e der um mandato de deputado para uma pessoa, ele deveria saber com muita profundidade da responsabilidade deste mandato. Se o cidadão comum, cidadão que vota, o eleitor, confere um mandato a um senador, este senador deveria saber exatamente a responsabilidade que lhe compete. Mas, infelizmente, meus amigos, são pouquíssimos os políticos hoje comprometidos com a sociedade, comprometidos com as pessoas, com a seriedade deste mandato que lhe é concedido pelo nosso povo, pela nossa gente. Estamos aí num estado de degradação absurda e absoluta. E vocês vão dizer assim para mim: lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo. Quer ver? Vai falar sobre a saúde pública. Vou, quantas vezes eu puder, desmascarar esta gente, quantas vezes eu puder desmascarar e acusar também, é uma acusação que eu faço aqui, de público. Estão matando os pobres brasileiros via saúde pública. É morte mesmo, condenação à morte. A nossa pobreza, que pena. Eles não têm este pressentimento. Eles não sabem, coitados, o que isto significa. A nossa pobreza está condenada à morte pela nossa saúde pública. É triste ter que falar isso desta maneira tão pesada. Porque é pesado falar assim na cara, na tampa, como Edelson Moura fala, mas é a realidade. Eu não posso fugir desta realidade. Eu ando nos hospitais, meus queridos amigos. Eu saio de lá com lágrimas nos olhos. Eu saio estarrecido dos hospitais. Eu vejo pessoas apodrecendo nos corredores. Eu vejo pessoas vivas com aquele olhar triste, com aquele olhar de abandono. Por favor, não ignorem esses comentários do Edelson Moura no nosso dia a dia. Isso não pode ser ignorado. É uma questão de união das pessoas, dos políticos. Vocês precisam se unir em volta desta sociedade para resolver imediatamente. É muito rápido, é muito urgente o problema da saúde pública do nosso país. É criminoso. Não podemos dizer que é uma inverdade o que o Edelson Moura está falando. Não digam isso. Eu não sou um crápula, eu não sou um covarde para, através de 800 emissoras de rádio deste país, falando para mais de 20 milhões de brasileiros todos os dias, pronunciar uma irresponsabilidade. Mas, meus queridos amigos, não podemos admitir uma nação que paga por uma saúde pública não tê-la de volta. Não podemos admitir isso. É um grau de muita, mas muita irresponsabilidade desses nossos governantes que estão aí desviando dinheiros para sindicatos, fortunas para a CUT, fortunas para o MST, quando a nossa saúde pública agoniza. É muita irresponsabilidade. Senhores, juristas, Ministério Público, Supremo Tribunal Federal, seja lá quem for, não sei com quem falar, não sei para quem apelar, mas por que, meus amigos queridos, não brecam imediatamente as fortunas que são destinadas para estas ONGs fajutas? As fortunas que são destinadas para artistas, cantores, que estão aí se locopletando do dinheiro público com projetos culturais fajutas? Por que não brecam isso para poder socorrer a nossa saúde pública? Por favor, não vamos matar a nossa população de maneira tão covarde. Eu trago agora mais um sucesso para você, grande cantor. Cante aí, Amado Batista. Quero ser grande cantor pra poder te conquistar, pois quem sabe desta forma eu consiga te ganhar. Saiba que não sou de ferro, sou todinho carne e osso, e a força do sucesso vai trazer você no poço. Vou usar todos os meios, vou cantar lá na TV, realizo os meus anseios e você pode me ver. E quando ver milhões de fãs com papel e caneta em punho agarrando seu galã, você vai sentir ciúmes. Sou pequeno no tamanho, mas sou grande no amor. Sem você me sinto estranho, eu me sinto sem valor. Dizem que amor de escola é puro e passageiro, mas esse papo não cola, eu quero você primeiro. Sei que você não dá bola, nem pra mim, nem pra ninguém. E esse jeito seu me enrola, mas vou te chamar de bem. Só se não for o meu dia, mas se for vai ser agora. Eu não deixo pra amanhã o que posso fazer na hora. Papará, papará, papará, papará, papará, papará, papará. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Quando a gente vai chegando pro fim da vida, a gente vai tranquilizando mais. Vai ficando mais tranquilo, não é verdade? Quando a gente vai chegando pro fim da vida, a gente vai se conformando mais com as coisas, a gente vai aceitando as coisas. Do jeito que o barco vai andando, você vai levando também a sua vida. Mas em muitos lugares do nosso Brasil, em muitas cidades do nosso país, onde chegam os nossos programas, as pessoas ficam lá com o ouvido no pé do rádio, ouvindo Edelson Moura, às vezes tirando leite, às vezes lavando a casa, às vezes limpando uma louça, lavando uma louça, né? E o rádio é esse entretenimento que a gente leva até as pessoas com a música, um bate-papo, uma conversa. Pediram para mim fazer um programa de televisão. Eu estou fazendo este programa de televisão. Mas para que eu tenha ânimo, para que eu tenha coragem de dar continuidade ao meu trabalho, eu preciso também contar com a ajuda dos meus ouvintes. Essas pessoas que nos admiram, nos conhecem já há tantos e tantos anos, eu preciso que essas pessoas me ajudem a fazer com que este programa de televisão chegue ao maior número de cidades possível. Claro, meus amigos, que eu sei que seria muita pretensão do Edelson Moura ter um programa de televisão passando no SBT. Isso seria uma grande pretensão do Edelson Moura. Quem sou eu para ter um programa meu passando no SBT? Também seria um absurdo a pretensão de ter um programa meu passando na TV Globo. Ave Maria, nem pensar. Como é que isso vai acontecer? Só pela mão de Deus mesmo. E também, eu sei que seria assim, diante da minha pequenez, um programa passando na TV Record. Ave Maria, só se fosse pelas graças de Deus mesmo para uma coisa dessa acontecer. Mas claro que nós temos a oportunidade, através de muitos canais de muitas cidades brasileiras, nós temos a oportunidade de entrarmos em todas estas cidades onde passa o nosso programa. Então nós já somos aí muitas localidades e isso já me ajudaria bastante. Portanto, meu querido ouvinte, se você conhece algum diretor de televisão local, peça para ele: rapaz, passa o programa do Edelson Moura. Vamos ajudar o homem aí e tal, né? É de grátis. Ninguém paga nada pelo programa. E cadastra a sua televisão no nosso site, tvestudiobrasil.com. tvestudiobrasil.com. Muito fácil. Você cadastra a sua emissora e nós vamos liberar inteiramente grátis para você levar o nosso programa de televisão para a sua cidade. O programa é de uma hora de duração, mas no decorrer do tempo, se vocês gostarem, ele vai passar para 2 horas, não é? E também quero avisar para todos os meus amigos de Brasília, alô Brasília, nós vamos escolher agora, nos próximos dias, as nossas bailarinas. Olha, mulheres bonitas, mulheres lindas, bailarinas do programa do Edelson Moura, sua chance para vir trabalhar na televisão. Você pode entrar em contato no 61, que é o telefone de Brasília, 3532-6993. 3532-6993. Mas pode mandar já a sua fotografia através do nosso WhatsApp, 9966-9557. 9966-9557. Mande aí uma foto sua pelo WhatsApp para eu ver se você é bonitona para trabalhar como bailarina do programa do Edelson Moura na TV. E vamos trazer mais um sucesso. Eu trago mais uma música do Amado Batista. Esta é a música que está puxando o CD 40 anos do Amado Batista. Olha só, da carreira. Eu sou igualzinho a você. Vamos ouvir. Thank you.

Eles moravam e trabalhavam em uma fazenda do senhor Valdomiro, localizada em Córrego Novo, depois do Casco do Tatu. Daí, entraram para a fazenda do senhor Valdomiro, que fica próximo da cidade de Açailândia. Depois, minha mãe fugiu com meu pai, que teve mais 3 filhos. Eu, Marcilene, Lucilene e Wagner, todos nós, Adelson Moura, moramos em Rondônia. Os nomes dos tios: Júlio Oliveira dos Santos, Ana Lúcia, Wanda Lúcia, Vera Lúcia. Na época, eles moravam em São Pedro dos Cacetes, perto de Grajaú. Legal, vamos agora transmitir o telefone da Marcilene Bezerra de Souza, minha gente. É 69, Rondônia, ela mora em Porto Velho. 69-9262-7642. 69-9262-7642. Estou lendo esse recado aqui porque um grande amigo, companheiro de rádio lá de Açailândia, foi quem me transmitiu para que o Edelson Moura pudesse ler aqui no programa. Meu querido colega radialista Romualdo Oliveira, que eu não sei porquê que ele não coloca o programa do Amado Batista todo dia lá na rádio dele. Não sei por que esse Romualdo, ele é ingrato comigo. É Rádio Cultura de Açailândia e Marconi FM. Romualdo, rapaz, tome jeito. Bota o programa todo dia aí na rádio. Na Marconi, eu quero é a Marconi. Viu? Já tá na cultura, desde lá. Não tem problema. A cultura tá resolvida. Resolve a Marconi, rapaz. E vamos cantar agora. Eu trago mais um sucesso do Amado Batista pra gente. Monotonia. Onde está aquele amor que nasceu em nós? O que aconteceu com ele? Morreu de repente. Nossos beijos já não têm o mesmo sabor. E o nosso amor acontece como um caso qualquer, tão de repente. Não sentimos mais prazer e fingimos sentir. Quando o coração não quer, não adianta. Nossos pensamentos voam, buscam outras emoções. O tempo passa e nós dois, mergulhados nas mentiras, ilhados de solidão. É o fim desta nossa fantasia. Quero ter um novo dia, sentir no peito o verdadeiro amor. Em nós tudo é monotonia. Vamos tentar nos achar em outros corações. É o fim desta nossa. Quero ter um novo dia, sentir no peito o verdadeiro amor. Se em nós tudo é monotonia, vamos tentar nos achar outros corações. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Vamos falar dos nossos produtos Saúde com Beleza, porque afinal de contas é a Saúde com Beleza quem traz o cascalho para o bolso do Edelson Moura. É o nosso patrocinador oficial em todo o Brasil. Então vamos falar do óleo de avestruz Supremo para vocês. Se você tem problema de intestino preso, tome o óleo de avestruz Supremo. Se você tem hemorroida, tome o óleo de avestruz Supremo. Ele é um anti-inflamatório natural, não é remédio, minha gente. As pessoas às vezes ligam aqui: Edelson, posso tomar o óleo de avestruz, que eu estou tomando um remédio para diabetes, não sei o quê? Pode. Ele é um alimento natural, não existe contraindicação para o óleo de avestruz Supremo. Ele é rico em ômegas e são os quatro ômegas necessários à saúde humana: 3, 6, 7 e 9. Claro que você já ouviu falar muito, muito, muito dos ômegas 3. Todo mundo fala, a mídia mundial dedica-se muito espaço para divulgar os ômegas 3 naqueles comprimidos que você ouve falar, que você vê na televisão. Mas o óleo de avestruz tem uma vantagem. Ele contém os 4 ômegas, 3, 6, 7 e 9. Com um detalhe, nas quantidades superiores a que você necessita, a que o organismo necessita. As quantidades estão acima, mas é somente no óleo de avestruz Supremo que você encontra estes benefícios. Porque o óleo de avestruz Supremo, ele é preparado num laboratório especialíssimo, com toda uma tecnologia moderna, para que o nosso produto não perca as propriedades. E é realmente de uma qualidade indiscutível. O melhor óleo de avestruz do Brasil é o óleo de avestruz Supremo, o do rótulo vermelho. Agora eu vou dar aqui o telefone, você que mora em Brasília, o telefone do Olho Vivo, para você pedir o seu, você que mora em Taguatinga, viu? Se você mora aí em Taguatinga, é este aqui o telefone da pessoa que vai atender você: 8445-7768. Se você mora em Samambaia, é Raimunda quem atende você. 9978-0658. 9978-0658. Ela já está acordada, que ela acorda bem cedinho para levar as crianças para o colégio, né? Leva as crianças dela para o colégio. Depois ela vai trabalhar, Saúde com Beleza, óleo de avestruz, entregando, né, para as pessoas, para os seus clientes lá de Samambaia inteira. O que mais que eu quero falar com vocês? No centro de Brasília, temos o nosso ponto de vendas no Salão de Cabeleireiros Líder. É no Palácio do Rádio 2, minha gente. O Palácio do Rádio 2 fica ali em frente, do lado, né? Bem do ladinho do edifício Assis Chateaubriand. É bem do lado do edifício Assis Chateaubriand. Entre o edifício Assis Chateaubriand e entre o Pátio Brasil. Bem no comecinho da W3, né? Fica lá o Palácio do Rádio 2, ok? E no Paranoá, na nossa Casa Nordestina, você pode encontrar também o óleo de avestruz Supremo. Vamos cantar. Cadê o Amado Batista? Ei, Amado! Ei, Amado! Você é danado, Amado! Grande cantor! Vamos ouvir! Quero ser grande cantor pra poder te conquistar, pois quem sabe desta forma eu consiga te ganhar. Saiba que não sou de ferro, sou todinho carne e osso, e a força do sucesso vai trazer você no poço. Vou usar todos os meios, vou cantar lá na TV. realizo os meus anseios e você pode me ver. E quando ver milhões de fãs com papel e caneta em punho agarrando seu galã, você vai sentir ciúmes. Sou pequeno no tamanho, mas sou grande no amor. Sem você me sinto estranho, eu me sinto sem valor. Dizem que amor de escola é puro e passageiro, mas esse papo não cola, eu quero você primeiro. Sei que você não dá bola, nem pra mim, nem pra ninguém. E esse jeito seu me rola, mas vou te chamar de bem. Só se não for o meu dia, mas se for vai ser agora. Eu não deixo pra amanhã o que posso fazer na hora. Papará, papará, papará, papará, papará. Amado Batista, Amado Batista Show. Quero falar para vocês que semana passada eu estive uma passagem muito rápida por Goiânia e a gente sempre que tem oportunidade visita sim alguns amigos, mas desta vez não foi possível visitar meus amigos. Eu gostaria muito de visitar os meus amigos de Goiânia, mas eu fui tão corrido que eu saí de casa, era 8:30 da manhã, cheguei em Goiânia 11 horas, fui lá fazer o que eu tinha que fazer numa fábrica de cosméticos, que o Edelson Moura tinha uma reunião marcada com esse pessoal, fabricante de cosméticos de Goiânia, e logo depois eu tive que retornar, até meu compadre Amado Batista preparou um almoço lá para mim. Cheguei para almoçar, já era quase 2 horas da tarde, quase que eu mato o homem de fome, esperando por nós, né? Mas fui bastante bem recebido na casa do meu compadre, e trouxe de lá a certeza de que futuramente, daqui uns dias, ele virá gravar o nosso programa de televisão. Então, quero dizer para todos os meus amigos que, além dele, outros artistas também já estão agendando a sua presença no nosso programa de TV. Deixa eu falar para vocês, porque muitos artistas, às vezes, podem pensar que nós cobramos para vocês se apresentarem no nosso programa de TV. Gente, nós não cobramos absolutamente nada. É de graça, viu? Vocês cantores, vocês artistas, pequenos, grandes, não importa. Esta casa, este programa, eu quero que ele seja transformado na casa do artista brasileiro. Eu quero acolher com todo carinho todo e qualquer artista que queira divulgar o seu trabalho. Semana passada eu tive o prazer de receber uma dupla que veio do Paraná, Peão do Vale e Valentim. Estiveram comigo, gravaram o nosso programa de televisão. Veja você, uma dupla que sai do Paraná para vir fazer a gravação do programa do Edelson Moura. O quanto isso me alegrou bastante. Sabe por quê? Porque é o grande sinal de que o nosso projeto, do nosso programa de TV, está no caminho certo. Portanto, eu quero agradecer a Deus, agradecer aos meus colegas, agradecer a você que está me ouvindo no rádio, e mais uma vez, com muita humildade, eu quero pedir para você, fale com seu amigo que tem uma televisão aí na sua cidade, fale com seu colega, seu amigo, para que ele possa exibir o programa do Edelson Moura na TV. E eu prometo que ele não vai se decepcionar. As televisões que já estão exibindo, e segundo eu tenho informações da nossa equipe, as televisões que já estão exibindo, elas estão muito felizes, porque o programa

Todo mundo ligado em nossos programas aí em Gurupi, não é? Muito obrigado, família Rocha, muito obrigado a todos vocês de Gurupi pela audiência no nosso programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí mais um sucesso, O Amor Vai Vencer. Tantas coisas que não eram verdades, e eu fiquei de cabeça quente, preocupado que você acreditasse nas mentiras que alguém lhe falou. Estou aqui pra falar com você, você precisa ouvir a verdade. O coração de quem ama não mente, todas as provas de amor eu lhe dou. Nosso amor vai ficar pra semente. E quando ouvir a verdade, o amor vai vencer as mentiras que dizem. Então nosso amor vai crescer entre eu e você, e seremos felizes. E quando ouvir a verdade, o amor vai vencer as mentiras que dizem. Então nosso amor vai crescer entre eu e você, e seremos felizes. O amor vai vencer as mentiras que dizem. Então nosso amor vai crescer entre eu e você, e seremos felizes. E quando ouvir a verdade, o amor vai vencer as mentiras que dizem. Então nosso amor vai crescer entre eu e você, e seremos felizes. Amado Batista Show. Daqui a pouco, meus amigos, teremos a Hora do Quebra-Galho aqui no programa do Amado Batista. Mas antes, eu quero pedir para vocês uma atenção especial, porque tem um ouvinte nosso que mandou um e-mail procurando pelo seu papai, Adriano de Carvalho Braga. E o Adriano não mandou o telefone dele, então Adriano, não vou nem poder fazer o seu anúncio, porque você não mandou o seu telefone. Faça o favor, manda de novo o mesmo recado, procurando pelo seu papai, né, que saiu, foi pros garimpos e tal. E o nome da sua mãe, que é Dona Francisca Braga, mande pra gente, mas não deixe de mandar um número de telefone para que o seu pai possa entrar em contato com você. Falou, Adriano? Obrigado, viu? Agora sim, o Edelson Moura canta Quão Grande És Tu. Meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder